Eu sou fora da sua vida e já fui. Eu quero a minha liberdade. Posso até sentir saudades. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais. Se eu fosse tudo faz eu estar nem aí. Eu quero a minha verdade, saber de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão que tá mais no meu coração e ajude a botar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão que dá mais no meu coração e me ajude a botar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão que dá mais no meu coração e me ajude a botar a viver. Estou aqui tão perto, minha Renate, pra você. CDC e Francisco Gravações, gravando Roberto e Panda, meus amores. Sou a beira da loucura, ninguém mais me segura. Eu sou fora da sua vida e já fui. Eu quero a minha liberdade. Posso até sentir saudades. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais. Se você tudo vai dançar, e aí? Eu quero a minha verdade, saber de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração e me ajude a botar a viver. Prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração e me ajude a botar a viver. Prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração e me ajude a botar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. É isso aí, galera. Roberto e Panda, meus amores. Ninguém mais me segura, já estou fora da sua vida, eu já fui. Eu quero a minha liberdade, posso até sentir saudades. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você, não vai dançar nem aí. Eu quero a minha verdade, saber de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração e me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração e me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração e me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Energia show, hein, galera? Roberto e Panda, meus amores!